Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Essa semana nós estamos tendo o mesmo problema da semana passada, que algumas pessoas não estão conseguindo ter acesso ao vídeo, somente ao áudio. Então, o nosso gerente aqui, que é o Silvio, sugere que vocês atualizem o Adobe Flash Player. Isso deve melhorar a situação. Se não melhorar, por favor, nos avisem. Certo? Então, atualizar o Adobe Flash Player. Queria também fazer aqui um apelo, na verdade, dois apelos a todos os alunos, como eu vou repetir isso também no programa, no Troll Speak, na segunda-feira, um apelo em favor do Júlio Severo. O Júlio Severo é um camarada que teve que sair do Brasil por perseguições sofridas em função do seu combate ao movimento gay e em função da sua opção pelo homeschooling. Então, vem sendo tratado como um bandido, está vivendo errante pela América Latina, trocando de país mais do que troca de cuecas, tá certo? Com uma mulher e três filhos e passando extrema dificuldade. Então eu queria pedir que aqueles que puderem façam contribuições no site do Júlio Severo o mais breve possível. O endereço é http://julioseveropontoblogspot.com. Do mesmo modo, eu lembro a vocês um apelo que eu lancei através do Mídia Sem Máscara em favor do Alejandro Penha Esclusa, que continua detido na Venezuela sob uma acusação inteiramente absurda. Para vocês verem como são as coisas hoje, ele foi acusado de ser o contato de um terrorista salvadorenho, Francisco Chávez Abarca, cujo depoimento está inacessível, porque esse Abarca ele foi interrogado na Venezuela e enviado para Cuba, onde está absolutamente inacessível. Então não dá para saber se ele fez esse depoimento mesmo e muito menos se o depoimento é verdadeiro. Então, com base nesta hipótese estratosférica de que o Francisco Chávez Abarca teria declarado que o Alejandro Penha Esclusa é o contato dele na Venezuela, o sujeito já foi preso. Agora, no Brasil, nós temos entrevista à Folha de São Paulo, né, dada pelos comandantes das Farc, dizendo que os contatos deles no Brasil são fulano, doutor Emir Sader, Marco Aurélio Garcia, etc, etc. Quer dizer, é declaração direta e ninguém vai preso por causa disso. Né? E ainda tem, o pessoal tem o cinismo de dizer que falar deste assunto é uma irresponsabilidade, etc, etc. Então, bom, feitos este aviso, esses dois apelos, podemos aqui começar. Eu queria lembrar a vocês aqui a frase que eu já citei várias vezes, do Hugo von Hofmannsthal, o poeta austríaco, que diz que nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. É evidente que a literatura aqui tem que ser entendida em sentido amplo, né, abarcando todas as produções escritas da alta cultura. É ali que você vai ver, vamos dizer, a raiz de todos os movimentos, de todas as correntes históricas que acabam, vamos dizer, se materializando e ocupando um espaço público e determinando o curso dos acontecimentos. Como, em geral, os analistas políticos, e sobretudo os políticos profissionais, líderes empresariais, etc., etc., não têm cultura suficiente para acompanhar isso, então eles não conseguem perceber qual é a linha causal por onde as coisas vêm. A gente pode antecipar, se através da investigação da alta cultura, você pode antecipar com 70, 80 anos de antecedência o que vai acontecer na política e na sociedade em geral. Quer dizer, a força decisória dos debates entre filósofos é uma coisa que, para o cidadão comum, para o homem sem cultura, é uma coisa inimaginável. Mas que, na verdade, é uma coisa muito simples. Ninguém pode fazer aquilo que ele não consegue pensar. E ninguém consegue pensar aquilo que ele não tem instrumentos linguísticos, lógicos e técnicos para pensar. Quem forja esses instrumentos são exatamente os filósofos, né? E também os escritores. Quer dizer, criam os instrumentos linguísticos e instrumentos cognitivos que abrem possibilidades. Essas possibilidades podem ser, às vezes, coisas muito promissoras, mas também podem ser possibilidades abissais. Várias dessas possibilidades abissais foram abertas por esses filósofos que nós viemos estudando nos últimos dias, né, com base no texto do Dardo Scavino, que é, eu acho, um primor de apresentação disso. Quer dizer, embora ele goste de tudo isso, né, e não perceba o caráter catastrófico da coisa, ele apresenta a sequência de desenvolvimento de certas correntes filosóficas de maneira muito bem organizada. Tá certo? Então, por exemplo, quando nós vemos esse dia daí, discutindo com alguns amigos meus, essa questão, vamos dizer, da educação no Brasil e no mundo, onde se tornou praticamente impossível ensinar crianças a ler. Não é isso? E nós podemos rastrear a origem disto, a origem deste fenômeno, não só nas teorias e métodos educacionais que foram postos em circulação desde uns 50 anos, mais ou menos, mas nas suas raízes mais remotas no pensamento filosófico, sem o qual esses métodos jamais teriam vindo, jamais teriam podido emergir. Quer dizer, métodos educacionais, métodos e práticas educacionais não surgem do nada. Quer dizer, você tem que ter um anteparo cultural, você tem que ter um terreno culturalmente preparado para isso. Então, você rastreia as discussões entre filósofos e você vai ver qual é a desgraça daqui 50 anos, 100 anos. Aí, por exemplo, se você medir as consequências de políticos sociais, jurídicas, educacionais, do kantismo, é um negócio em que não acaba mais. O Kant lançou uma semente, aquilo foi criando porcaria, porcaria, porcaria, porcaria, aquilo não acaba mais. Por quê? Kant cria uma moldura cognitiva da qual as pessoas não conseguem sair. Quer dizer, o Ortega y Gasset comparava, ele falava da jaula kantiana, ele foi prisioneiro da jaula kantiana durante muitas décadas, né? E esta jaula é como se fosse, vamos dizer, uma pegadinha mental. Sempre que eu leio Kant, eu me lembro da parte da Divina Comédia, em que o Dante ouve o diabo fazendo umas explicações e o diabo diz para ele: "Forse tu não pensavi que io logico fosse." Quer dizer, você não sabia que eu também era um lógico, um praticante, um conhecedor da ciência da lógica. Né? O diabo é um conhecedor da ciência da lógica muito melhor do que nós. Tá certo? Então, ele é capaz de fazer certas pegadinhas das quais você não consegue sair verbalmente. Ainda que, digamos, existencialmente, até intuitivamente, você sabe que aquilo está errado, que ele é falso, você não sabe como sair, né? E, evidentemente, todos os obstáculos criados pelo kantismo ao conhecimento da realidade objetiva, eles se impuseram de tal modo que ainda não pararam de desencadear consequências filosóficas. Algumas dessas foram as que nós viemos estudando, né? Com ali, Derrida, Wittgenstein, Richard Rorty e outros. Do ponto de vista das consequências que isso teve para a educação, nós podemos destacar, sobretudo, né, a ideia do Wittgenstein, que se impregnou pelo mundo inteiro, daquilo que ele chama jogos de linguagem. Ele diz o seguinte, que, em geral, as filosofias da linguagem, e a lógica, sobretudo a lógica de Frege, está baseada numa concepção na qual o referente da linguagem é algo do mundo exterior, um objeto do mundo exterior. E que isso só acontece se nós tomarmos como modelo da linguagem o que seria aquilo que Karl Bühler, parênteses, que ele não cita, chama função denominativa, quer dizer, dar nome às coisas. Eu vou lembrar, para isso ficar claro, eu preciso lembrar um pouco o Karl Bühler. Karl Bühler dizia que a linguagem tem três funções. A primeira função denominativa, que é dar nome às coisas. O segundo é a função expressiva, que é manifestar os nossos estados interiores. E o terceiro, a função apelativa, que é agir sobre a pessoa do interlocutor, ou sobre o público. Tá certo? Só que, na perspectiva de Karl Bühler, essas três funções, elas eram dependentes umas das outras, e, sobretudo, a função denominativa tinha uma prioridade. É fácil você perceber que a função denominativa pode funcionar sozinha. Por exemplo, se você diz: um quadrado tem quatro lados, isso não depende absolutamente da função expressiva e nem da ação que você deseja desencadear sobre o seu interlocutor. Quer dizer, a função expressiva e apelativa são aqui neutralizadas e a função denominativa funciona por si. Agora, as outras duas funções não podem operar jamais sem a função denominativa, porque senão as palavras não significariam absolutamente nada. Tá certo? Por exemplo, se, né, eu digo um palavrão para um sujeito, ó, vai tomar naquele lugar. Tá certo? Se ele não sabe a que eu estou falando na esfera denominativa, ele não pode sequer se sentir ofendido. Né? Do mesmo modo, se eu tento expressar os meus sentimentos, né? O sentido das palavras que eu estou empregando na função expressiva é o mesmo que tem na função denominativa e depende dela. Agora, quando Wittgenstein inventa a teoria dos jogos de linguagem, essa teoria repete o Karl Bühler. É igualzinha a do Karl Bühler, não tem diferença nenhuma. Só que ele trata essas várias funções, ele aponta várias e não somente três, ele trata como se fossem totalmente independentes umas das outras. Então, ele diz que quando você sai da clave que o Karl Bühler chamaria denominativa, você já não pode mais dizer que as palavras têm significado, têm referentes em objetos do mundo exterior. Por exemplo, então, portanto, você não pode dizer que as afirmações são verdadeiras ou falsas. E ele dá um exemplo. Ele diz, quando um juiz de paz, né, ou o sacerdote, diz, eu vos declaro marido e mulher, ele pergunta, isso é verdadeiro ou falso? Isso saiu, diz, ele saiu completamente da esfera do verdadeiro e falso, e, portanto, não estamos na função denominativa. A função denominativa, para ele, está neutralizada. Karl Bühler diria assim, você está usando a função apelativa, porque se você está dando uma ordem, você está declarando algo que deve ser feito a partir daquele momento, ou que deve ser reconhecido pelo casal e pelos ouvintes a partir daquele momento, você está nitidamente na função apelativa. Quer dizer, você está exercendo uma ação sobre o interlocutor, sobre o distinto público. E esta função apelativa não poderia funcionar se marido não significasse alguma coisa, se mulher não significasse alguma coisa, se declarar não significasse alguma coisa. Portanto, você está na clave apelativa, mas você continua dependendo da denominativa sempre e sempre. E o Wittgenstein, que parênteses, eu considero uma besta quadrada, é um homem que não tinha sequer inteligência elementar, quer dizer, não tinha intuição da realidade mais elementar. Note bem que as faculdades mais complexas, faculdades lógicas mais complexas, podem se desenvolver num imbecil. Quer dizer, uma pessoa que não tem senso de realidade. E o Wittgenstein era exatamente isto. Tá certo? Então, não é uma pessoa que mereça respeito como filósofo. É um autor de pegadinhas. Tá certo? E esta é uma das pegadinhas. Existem vários jogos de linguagem, tá certo? E vários deles você não tem referência ao mundo objetivo. Tá certo? Então você está fora da clave denominativa. Você jamais pode sair da clave denominativa, porque se não há um referente externo, também não pode haver nem expressão de estados interiores e nem ação sobre o interlocutor. Não é isso? Então, um exemplo, que aliás o próprio Dardo Scavino ele dá aqui no livro, ele diz o seguinte, por exemplo, se um jornalista escreve, o ministro tal é psicótico. Então ele diz, o ministro não acusará o jornalista de ter mentido, mas de tê-lo insultado. Ora, pelo critério antigo, no critério tradicional, você dizer que um psicótico é psicótico não é ofensa, na verdade. Está apenas dizendo a verdade. Tanto que em todas as legislações do mundo existe uma que se chama exceção da verdade. Né? Por exemplo, o Índio da Costa diz que o PT tem ligações com as Farc, o PT o processa, ele chega lá, mostra as ligações, pronto, acabou, isso chama-se exceção da verdade. Acontece que graças à influência cultural e acadêmica da teoria dos jogos de linguagem, a ideia do insulto passou a ser considerada independentemente da realidade factual. E, por exemplo, no Canadá já tem uma lei que, se você diz alguma coisa contra a pessoa, se ela se sentiu ofendida, você será punido, mesmo que a acusação seja verdadeira. Quer dizer, você chama um ladrão de ladrão, ele disse, ah, magoou. E você, então, vai para a cana porque magoou. Você está entendendo? Né? O sujeito, por exemplo, diz aí, ah, o Olavo fala muito palavrão. Né? E daí o processo ele. Ele chega lá, mostra 500 gravações do Trotspeak, eu mandando os caras para aquele lugar. Digo, não interessa, magoou. Então é assim, entendeu? Quer dizer, isso aí sai da onde? Sai da teoria dos jogos de linguagem. Quer dizer, isso leva várias décadas, quer dizer, uma teoria dessa leva várias décadas para ela se converter numa lei ou num programa político, num meio de ação social. Mas é fatal que isso aconteça. Porque é a autoridade intelectual do filósofo acaba determinando qual é, vamos dizer, a moldura, o quadro mental no qual as pessoas podem pensar e, portanto, no qual eles podem agir. E, então, o repertório de possibilidades cognitivas abertas na alta cultura é o que vai determinar o campo total de ação. É claro que nem todas essas possibilidades serão realizadas, mas se elas não forem abertas, ninguém vai perceber. Quer dizer, a função exatamente da alta cultura é abrir essas possibilidades, tá certo? Algumas delas, como eu disse, podem ser benéficas, podem ser promissoras, e outras podem ser infernais e abissais. Esta, evidentemente, é abissal, porque a coisa passa a ser crime não pela materialidade do ato, não pela intenção, tá certo? E não pela veracidade ou falsidade do que você disse, mas pela reação da suposta vítima. É isso? Então, isso aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, já funciona para crimes de estupro. Que aqui eles chamam rape. Né? Até aqui tem um conceito elástico chamado rape, que abrange tudo, desde sedução, né? Quer dizer, você prometeu que ia casar com a mulher, transou com ela, e depois não casou, isso é rape. E você encosta um revólver na cabeça dela e diz, dá para mim, senão eu te mato, também é rape. Eu já acho uma coisa muito engraçada isso, né? Quer dizer, não tem a fineza de outras legislações que são um pouco mais sutis. Então, você vai ver que o critério, esse conceito de rape, se aplica simplesmente ao caso em que a mulher não gostou de transar com você. Quer dizer, não depende mais do ato. Depende de como ela se sentiu. Ela se sentiu constrangida. Até os primeiros 5 minutos estava bom, depois ficou ruim, foi rape. Então, vira o estupro retroativo. Qual é a origem disso? Jogos de linguagem. Porque você não tem mais o referente objetivo. Tudo passa a depender, então, da reação subjetiva dos interessados. Então, é claro que isso aí é uma institucionalização da injustiça. Vocês devem lembrar o caso do Mike Tyson, da moça que foi no quarto de hotel do sujeito, né, para ver o quê? Para ver a coleção de selo. Né? Então, daí transou e depois processou o cara e ele foi para a cana. Não é isso? Então, nesses casos, você não pode sequer alegar a exceção da verdade. Então, percebam, então, o que, que passa a funcionar como lei, tá certo? É a vontade do grupo de pressão mais forte, o grupo de pressão que faça mais barulho, automaticamente aquilo é considerado como verdade. Note bem, isso não é apenas um efeito prático, isso está totalmente codificado no Wittgenstein e no Richard Rorty. Richard Rorty, então, dirá que não há nenhum critério de julgamento de verdade objetiva em nenhum caso. Somente o que existe é a persuasão. Então, aquele que conseguir persuadir mais pessoas, ganhou. E isto vale porque a definição dele de verdade é o seguinte, é a afirmação que for persuasiva para o maior número e que, portanto, adquira mais poder na sociedade. Tá certo? Então, em que sentido nós poderíamos chamar isso de justiça? E note bem que isto tem uma influência hoje na área do direito, na educação, na psicologia, na política, mas começou discretamente. Começa muito discretamente no momento em que os filósofos começam a raciocinar a partir dos pressupostos do Ferdinand de Saussure, da arbitrariedade do signo, né, e considerar sempre a linguagem como um sistema. Se a linguagem como é um sistema, então ela é uma coisa em si, ela pode ser estudada em si mesma e não tem nenhuma referência ao mundo exterior. Tá certo? Então, a linguagem passa a ser uma coleção de palavras, uma coleção de signos que está no dicionário e um conjunto de regras. Tá certo? E é claro que uma linguagem assim concebida, ela não poderia funcionar nem por um segundo. É isso? Mas nós temos que lembrar aquilo que dizia o maior dos neoescolásticos, que é André Marques. André Marques dizia que os conceitos científicos não são conceitos primários, não são conceitos extraídos diretamente da experiência. São elaborações altamente complexas que correspondem, na maior parte dos casos, a objetos meramente potenciais, a objetos virtuais. Tá certo? Mas, se estes objetos virtuais passam a ser tomados como a única realidade admissível, tá certo? Então, a conclusão é essa. A linguagem, então, já não é aquela linguagem que nós falamos, mas aquela que o Ferdinando de Saussure definiu como um sistema. Tá certo? E eu digo, você não, seria impossível você entrar no armazém e comprar um salame baseado na língua do Saussure. Porque na língua do Saussure as palavras não designam coisas, designam apenas diferenças. Tá certo? Então, você pede um salame, o sujeito não te entrega um salame, ele apenas te entrega a diferença entre o salame e tudo mais que tem no armazém. Então, você leva, né, uma lata de sardinhas negativa, um quilo de feijão negativo, né, um saco de arroz negativo, tá certo? Uma batata negativa, e isso passa a ser o seu salame. Tá certo? E você vai ter que comer isso. Quer dizer, é uma coisa obviamente risível. Né? A respeito do Saussure, eu até recomendo o livro do Malcolm Gladbury, que se chama Mensonge, né, que é a vida e obras do filósofo francês Henri Mensonge, tá certo? Que jamais publicou uma só linha, jamais foi visto em parte alguma, tá certo? Mas nós o conhecemos pela diferença entre ele e outros filósofos. Então, é uma paródia do Fernando Saussure. Você lê o Mensonge, você nunca mais consegue levar uma linha do Fernando de Saussure a sério, tá certo? E, no entanto, nós estamos sofrendo hoje consequências que começaram com esse curso de Fernando de Saussure, que, aliás, é um livro que também não existe. O livro nunca foi escrito. O livro foi recomposto a partir de várias notas tomadas por vários alunos, que são, inclusive, incoerentes entre si. Então, é o que diz o Bradbury. O livro é, de certo modo, um exemplo da teoria do Saussure, porque ele também não existe, ele só existe como diferença entre ele e outros livros. Então, aí, baseado nisso, ele escreve A Vida e Obras de Henri Mensonge, e aparece até uma fotografia do Henri Mensonge, que é um careca visto de costas. Tá certo? E isso é tudo o que se sabe dele. Né? Então, esse livro do Bradbury, eu acho isso uma verdadeira obra-prima. É uma pena que não esteja traduzido em português. É um livro pequeno, tem umas 90 páginas, mas vale a pena. Veja, a partir, vamos dizer, desta base, quer dizer, esta era a atmosfera filosófica na Europa, digamos, entre os anos 10, 20, 30, era isso que estava acontecendo dentro deste ambiente. Claro, existem outros ambientes filosóficos, onde outras coisas completamente diferentes estavam sendo discutidas, porém, o establishment universitário francês, ele tem essa capacidade de selecionar o que ele quer e o resto, então ele não conta. Né? Vocês viram que foi no ano de 1987, né, eu entrei na livraria filosófica mais famosa da França, que é a Vran, e perguntei se tinha a obra de Louis Lavelle. O lojista não conhecia, o gerente não conhecia, e ninguém conhecia, ninguém mais sabia. Tá certo? Então, um dos maiores filósofos franceses dessa época, 30, 40, desapareceu completamente. Não desapareceu por ter sido discutido e contestado. Não se contestou nada. Simplesmente não se falou nada, fez de conta que não aconteceu. E, em vez disso, nós ficamos prestando atenção em Jacques Derrida, Jacques Lacan e outros patifes. Né? Então, é claro que isso aí, vamos dizer, é um exercício do poder, mas esse exercício do poder está baseado na própria teoria que fundamenta tudo isso. Quer dizer, eles estavam agindo exatamente como Richard Rorty. Quer dizer, o que é, né, a filosofia que importa? Não é aquela que amplia o nosso horizonte cognitivo, não é aquela que nos revela algo da realidade, é aquela que foi, vamos dizer, atingiu mais pessoas. Como é que se atinge mais pessoas? Publicando um livro de filosofia? Não, sendo entrevistado na mídia e na televisão. Então, e quem decide o que vai ser entrevistado na mídia e na televisão? São jornalistas. Então, quer dizer, a seleção das filosofias que importam ou não importam passou a ser decidida por pessoas completamente despreparadas, tá certo? Que julgam por critérios totalmente subjetivos. Então, nesse sentido, vamos dizer, um Sartre, que é um sujeito que nunca escreveu uma linha de interesse sobre o que quer que fosse, tá certo? Passa a ocupar um espaço 1 bilhão de vezes maior do que o Louis Lavelle. que é um homem que em cada página está te abrindo continentes inteiros. Tá certo? Então, é dentro desta onda que se explica, por exemplo, o sucesso do Jean Piaget. Se você vê a obra inteira do Jean Piaget, quer dizer, todo o universo epistemológico do Jean Piaget, e, portanto, as técnicas, teorias e técnicas educacionais, que depois vieram a se chamar construtivismo, neoconstrutivismo, tá certo? Ou socioconstrutivismo, como queira, tudo parte, vamos dizer, de uma analogia muitíssimo vagabunda entre o desenvolvimento do conhecimento e o crescimento do organismo humano. Que é apenas, vamos dizer, apenas uma analogia, uma coisa que é parecida com outra. Olha, analogia é o seguinte, é uma síntese de semelhança e diferença. Quando você tem uma analogia, tá certo? Você tem uma coisa que parece, mas que não é. Parece sob certo aspecto. E que se você não for capaz de apontar os aspectos em que a semelhança não vale, a sua analogia também automaticamente não vale nada. Tá certo? Ora, por exemplo, todo esse processo que ele chama de assimilação e acomodação. Né? Eu digo, bom, eu não digo que assimilação e acomodação não aconteçam, mas quem diz que isto é o processo de aprendizado? Né? E além disso, assimilação e acomodação a quê? Então, tudo que o Jean Piaget escreve sobre educação e sobre o processo de aprendizado é baseado na hipótese que aqui existe um sujeito, que seria a criança, e do outro lado existe um objeto. E o sujeito, como um animalzinho que se alimenta, ele vai assimilando algumas informações e vai acomodando a sua conduta, né? À medida que ele acomoda, vamos dizer, que ele assimila a informação a ele mesmo, essa informação se torna ele. E na medida em que ele se acomoda ao ambiente externo, então ele se torna parte do ambiente externo. E isso é tudo. Ora, mas o que exatamente, né, nós aprendemos? Você vê que antes de uma criança poder ter qualquer relação ativa com o mundo exterior, ela absorve informações que vêm da sua mãe e do seu pai, meu Deus do céu. A mãe e o pai começam a falar com eles, a mãe começa a falar com o bichinho enquanto ele está na barriga ainda. Não é isso? Então, a fonte da informação não é o mundo, é uma outra pessoa humana. E é através dessa pessoa humana que ele vai, aos poucos, aprender a se relacionar diretamente com o mundo exterior, que no começo nem mesmo existe para ele. Então, vamos dizer, esta é a função do mediador, que é aquela ressaltada pelo Robert Feuerstein, e que no mundo piagetiano simplesmente não existe. Não existe o mediador, não existe o professor, tem só aqui um cérebro, um par de olhos, né, assimilando o mundo e se acomodando a ele. É claro que é um modelo inventado. E tudo o que ele estuda é a respeito desse modelo inventado. E qual é o interesse que o sujeito tem, vamos dizer, pela criança real no processo de aprendizado real? Nenhum. Ele inventa um modelo de criança e estuda isso. E isto deve funcionar. Isso quer dizer que o construtivismo, ele também nasce por maneira construtiva. Presta atenção, não é por observação da realidade. É por uma construção de um modelo hipotético. E daí tudo é decidido a partir desse modelo hipotético. E quando a coisa se constitui num sistema altamente complexo, né, ocupa todo o espaço e já não há mais como você voltar, vamos dizer, à experiência simples e direta, onde havia um sujeito real no processo de aprendizado real. Então, daí acabou. Naturalmente, então, o construtivismo se autoconstrói. Com base no construtivismo, se constrói o quê? Uma rede de reprodução daquilo em escala mundial, tá certo? Financiada bilionariamente por entidades que estão interessadas nisso, vamos dizer, por discípulos ou imitadores de Jean Piaget, tá certo? E a hora que a coisa está montada, bicho, fica muito difícil você destruir. Por quê? Porque a discussão científica já não interessa mais. No começo, né, talvez desse para contestar isso cientificamente. Mas depois que a coisa virou um sistema de poder organizado, agora você provar cientificamente que está errado, isso é a mesma coisa que você, né, provar para um ladrão que o roubo está em desacordo com o Código Penal. Isso não vai fazer ele parar de roubar. Não é isso? Quer dizer, um sujeito está lá batendo em você e você dizendo, não, isso aí é crime de agressão, está proibido pelo Código Penal. Ele vai parar de bater em você por causa disso? Então, a discussão científica, ela se torna uma coisa extemporânea e absolutamente impotente para atingir o coração da coisa. Então, quando isso aqui é uma das linhas, né, cujo desenvolvimento, desde as discussões entre filósofos até as suas consequências de dimensão oceânica na esfera política, social, cultural, etc., etc., essa é uma das muitas. Quando nós começamos a rastrear várias, então nós descobrimos uma coisa assim, aterrorizante. É que há 200 anos, a única força ativa no mundo, a única força histórica, força causal histórica que está em ação no mundo é o movimento revolucionário. A única. Não há mais nada fora disso. Nada, nada, nada. Quer dizer, a desproporção entre a intensidade e continuidade de ação do movimento revolucionário e a das eventuais reações que tenham aparecido é uma coisa tão grande, quanto, sabe, a piada do elefante e da formiguinha. É mais ou menos assim. Então, você vê reações locais, pessoas que não gostam disso, não gostam daquilo. Então, protesto contra certas ações do movimento revolucionário, às vezes sem ter em conta as demais ações concomitantes, é certo? E, às vezes, se apegando tanto a combater uma determinada coisa que, em troca de ganhar uma pequena vantagem na briga contra aquela coisa, contra aquele ponto em particular, cede em tudo mais. Está certo? Sim. Então, isso quer dizer que, em geral, as pessoas que estão fora do movimento revolucionário, que não gostam dele, não chegam a ter uma visão integral dele. E não chegam a ter, porque a visão, à medida que você a vai adquirindo, ela se torna aterradora. Aterradora. Quer dizer, os agentes do movimento revolucionário, eles têm a capacidade não só de impor a sua maneira de ver, mas de tornar inacessíveis as outras. Quer dizer, o controle que esse pessoal tem sobre o fluxo de informação no mundo é uma coisa de você ficar de cabelo em pé. Tá certo? Eu recomendo para vocês o livro que acaba de sair do Viktor Suvorov. Viktor Suvorov é um pseudônimo de um sujeito que foi agente do serviço secreto militar soviético, o famoso GRU, durante muito tempo, e que depois desertou e foi para a Inglaterra e escreveu vários livros importantíssimos sobre a história soviética. Neste último livro, que se chama The Chief Culprit, o culpado principal, ele mostra como a Segunda Guerra Mundial começou a ser preparada pela União Soviética no tempo de Lenin. Quer dizer, quando você lê os livros de história, você vê as pessoas investigando milhões de causas, causas históricas, causas sociais, causas culturais, etc., etc., né? Investigando até profundamente pela psicologia do povo alemão, para ver por que, que aquilo aconteceu. Tá? E em todos estes estudos se esquece uma coisa: a ação organizada e deliberada de um grupo disposto a criar aquela situação. Então, a história se torna, vamos dizer, um movimento de correntes impessoais que aparecem do nada, sem agentes, tá certo? E se impregnam sobre a cabeça das multidões e produzem efeitos. Então, ninguém fez nada, as coisas se fizeram. Então, claro, Max Weber dizia que a história é o conjunto dos efeitos impremeditados das nossas ações. Mas note bem, nesta frase existe a palavra ações, quer dizer, alguém fez alguma coisa. Tá certo? E quando ele diz impremeditados, eu digo somente em parte. Houve várias ações que foram premeditadas e deram certo. Tá certo? Por exemplo, nós sabemos que os aliados invadiram a França no dia D para fazer isso, mais isso, mais isso, e fizeram. O objetivo deles era chegar no território alemão. Chegaram. Então, como é que você pode dizer que isso foi um resultado impremeditado? Foi exatamente um resultado premeditado que deu certo. Claro, Max Weber, quando diz isso, ele exagerava, ele gostava muito das hipérboles. Né? E como ele inventou aquele negócio dos modelos, dos tipos ideais, então ele sempre tinha que exagerar os traços que ele queria destacar e fazer como se os outros não existissem. Mas ele sabia que isso era apenas, vamos dizer, um método de criar hipóteses, né? Então ele dizia, exagerar, você reclama que eu exagero, mas exagerar é a minha profissão. Você está construindo tipos ideais, está exagerando. Só que nós não podemos pegar esses exageros weberianos e ouvi-los como se fossem traduções de estados objetivos. Se ele mesmo está dizendo que são tipos ideais, então é porque não aconteceram. Eles são como que réguas pelas quais você pode medir o que aconteceu. Então, quando ele diz a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, bom, existe uma gradação do impremeditado, que vai desde a ação premeditada, que desencadeou exatamente os efeitos previstos, os efeitos desejados, até a ação que teve um efeito totalmente imprevisto. Então, existe essa gradação. Tá certo? E no caso da Segunda Guerra Mundial, você vê que ela, como um todo, ela obedeceu um planejamento, não foi causada por fatores históricos e impessoais, foi realmente um plano. Esse plano foi executado, vamos dizer, com uma destreza magistral. Claro que houve erros no caminho, houve erros até desastrosos, mas esses erros foram corrigidos. A teoria de Lenin era o seguinte, é que somente a guerra poderia criar um estado de instabilidade no qual os comunistas pudessem mais facilmente tomar o poder. Então, este, aliás, foi o motivo pelo qual a União Soviética assinou a paz em separado com a Alemanha. Porque a Alemanha estava em extrema dificuldade por ter que guerrear em dois frontes ao mesmo tempo, isso na Primeira Guerra Mundial. E Lenin percebeu que se os russos fizessem a paz com a Alemanha, então a guerra poderia continuar. Porque a Alemanha iria atacar somente o Ocidente, estava, né, descarregada de metade das suas dificuldades, então a guerra que já estava para terminar, quer dizer, a Alemanha estava para, né, estava para se render ali, né, a guerra pode ser continuada. Então você veja, a bandeira do socialismo era socialismo, a paz e o socialismo. E a primeira providência que eles tomam é dar um jeito de que a guerra possa prosseguir. Porém, a guerra não chegou a desencadear os efeitos desejados. Quer dizer, a guerra não durou o suficiente, não durou tanto quanto Lenin esperava que ela durasse. Ela acabou logo, a total derrota da Alemanha. Então, Lenin falou, bom, se uma guerra não bastou, uma guerra mundial não bastou, precisamos fazer uma segunda. E ele traçou um plano que depois foi executado por Stalin. Qual era o plano? Na verdade, foi apenas uma repetição do que eles tinham feito na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, eles simplesmente, quer dizer, aliviaram a Alemanha de uma parte dos seus encargos. Na Segunda, eles fortaleceram deliberadamente a Alemanha. Mas dizer que fortaleceram é como diz, um eufemismo. Então, todo mundo sabe que a Alemanha, pelo Tratado de Versalhes, foi proibida de ter armas acima de determinado porte, proibida de fabricar tanques, proibida de fabricar aviões de guerra, proibida de fabricar um monte de coisas. Tá certo? E, na verdade, proibida de ter um exército. Então, vamos dizer, é de conhecimento comum que a Rússia, aspas, ajudou a Alemanha a se rearmar. Mas a verdade não é esta. Né? A Alemanha não tinha nada para ser ajudada. Ela não tinha um exército para ser ajudado. Não havia nada, realmente. Os russos criaram o exército alemão, né, dentro do seu território. Eles criaram a indústria bélica alemã. Eles criaram os campos de treinamento. Né. Então, podemos dizer que praticamente toda a força de ataque alemã foi gerada dentro da União Soviética. Né. Por quê? Stalin, quando tinha a ideia de aplicar o plano de Lenin para gerar uma nova guerra, ele levou em consideração uma informação importante, que era o livro do Adolf Hitler, Mein Kampf, no qual ele dizia que a Alemanha tinha feito um grande erro de atacar somente ao Ocidente, mas que ela devia se expandir ao contrário, para o outro lado, para o Oriente. Então, aparentemente, isso significava invadir a União Soviética, pelo menos invadir a Polônia. E depois da Polônia, a União Soviética não tinha fronteira direta, tinha que passar pela Polônia para chegar lá. Só que examinando melhor, ele viu que o plano de expansão ao Oriente, a que se referia ao Hitler, era um plano para muitos séculos. E que a título imediato vigorava outra coisa que o Hitler também dizia, que é o seguinte: o nosso inimigo principal é e será sempre a França. Então, Stalin entendeu imediatamente. Fala, se o Hitler for atacar alguma coisa, não é nós. No máximo, ele vai atacar a Polônia. Mas o alvo prioritário dele é a França e a Inglaterra, que é aliado da França, e que naturalmente viria em socorro da França no caso da França ser atacada. Então ele diz, não precisamos nos preocupar tanto com um ataque alemão. Isso quer dizer que ele foi burro? Veja, é incrível. Na época, né, Stalin era celebrado por todo o movimento comunista mundial como o maior gênio político e militar de todas as épocas. Esse mesmo pessoal que diz isso, quando Hitler atacou a União Soviética, todos começaram imediatamente a dizer que Stalin havia errado, que Stalin havia cometido um erro catastrófico, que Stalin era uma besta quadrada, né, que não havia percebido um ataque alemão iminente, etc, etc. E isso se espalhou pelo mundo e até hoje consta assim, o Stalin foi pego de calças na mão. Digo, mas como é que o movimento comunista internacional, que idolatrava Stalin, de repente começou a publicar tanta coisa sobre o erro de Stalin? Erros infinitamente maiores nunca foram levados em conta. Hoje se sabe, o Viktor Suvorov descobriu documentos que provam que toda esta campanha sobre a burrice de Stalin foi alimentada pelo próprio Stalin. Por quê? Stalin nunca foi surpreendido pela Alemanha. Ao contrário, o plano dele era o mesmo de Lenin, quer dizer, usar a Alemanha como navio quebra-gelo para destruir as democracias liberais da Europa. E depois ele atacaria a Alemanha pelas costas e tomaria a Alemanha e tomaria as democracias também. Quer dizer, tomaria a França, tomaria a Inglaterra, tomaria tudo. Tá certo? Então, a ideia é desse. Eles ganham e nós levamos. Né? Para executar este plano, Stalin tinha preparado a maior ofensiva militar de todos os tempos. E todo o exército soviético já estava indo para a fronteira com a Alemanha, para invadir a Alemanha, com instrução de matar até o último alemão. Era assim, a guerra de extermínio. Nós vamos ter que matar todos. Essa é literalmente essa instrução. E estavam a poucos quilômetros da fronteira quando foram atacados pelos alemães. Isso quer dizer que havia um plano já em execução, avançado estado de execução, para atacar a Alemanha pelas costas enquanto a Alemanha estava ocupada com França e Inglaterra. E a quantidade de armamento, quantidade e qualidade dos armamentos que foram mobilizados para isso era uma coisa assim impensável, impensável. Por exemplo, os tanques que os russos tinham fabricado eram tanques que podiam aguentar até 30 disparos dos tanques de qualquer outro tanque do mundo. E se você desse 30 tiros num tanque russo, ele ainda sobreviveria, né? Ainda estaria em condição de ser usado. Eram os melhores tanques do mundo. Tanto que, até hoje, os tanques que se fabricam até hoje ainda são baseados no modelo russo, tão bons que eram. Se você pegar todos os outros tanques da guerra, da época, os tanques americanos, alemães, ingleses, etc, etc., todos esses saíram de linha de produção. Nada que se faz é baseado, é tudo baseado no russo. E esse era o equipamento, né? Que estava sendo levado para a fronteira, estava a poucos quilômetros da fronteira, quando Hitler entra na Rússia. E Hitler entra por quê? Porque ele sabia que esse material estava sendo transportado, os tanques estavam em cima de caminhões sendo transportados. Ele falou, é agora que nós temos que pegar os camaradas. Por quê? Se eles conseguirem desembarcar esse tanque no nosso território, esses tanques são invencíveis. Então foi por isso que Hitler invadiu a União Soviética. Quer dizer, ele recebeu a informação de que a invasão estava iminente e que ainda dava tempo de pegar os tanques estavam sem munição, sem combustível, sem nada, né, em cima dos caminhões. Então, era o momento de atacar. Então, só neste sentido é que Stalin foi surpreendido. Stalin não sabia que Hitler tinha informação sobre a invasão iminente da Alemanha. Então, quer dizer, toda a Segunda Guerra foi um plano estratégico concebido e executado pela União Soviética. Que depois consegue. Agora, até hoje a União Soviética aparece como vítima inerme da Segunda Guerra e como salvador da pátria. E note bem, o plano alcançou o seu objetivo, porque o objetivo era a União Soviética ocupar pelo menos metade da Europa, como de fato acabou ocupando, com a ajuda aqui do presidente Roosevelt. Então, o objetivo foi alcançado, então como podemos dizer que isso foi um resultado impremeditado? Foi um resultado premeditado e alcançado pelos meios escolhidos inicialmente e sendo o plano integralmente realizado. Mas note bem, não foi só esse plano que foi integralmente realizado. O plano de manter tudo isso em segredo foi realizado e tudo isso foi mantido em segredo até agora. Veja, existe uma lei em história que é o seguinte: a difusão dos fatos produz novos fatos. Aquilo que não é divulgado não tem efeito. Então, uma das melhores maneiras de você provocar ações é você controlar o fluxo de informação. Isso, existe até um estudo que eu nunca mais eu li no manual Handbook of Artificial Intelligence, da IBM. Eu li isso 20 anos atrás. Eu nunca mais consegui achar isso. Não posso dar a fonte, só tenho isso de memória. O livro chama-se Handbook of Artificial Intelligence. Era um negócio em 3 volumes. E tinha lá um estudo como você poderia produzir uma paranoia num cidadão através das informações que você manda para ele. Tá certo? Então, isso é claro que é feito numa escala pequenininha. Mas você pode, se você tiver o controle do fluxo de informações, você pode, de antemão, prever com bastante certeza qual será o comportamento da vítima. Tá certo? Então, vocês viram que antes que o Hitler começasse a mandar judeus, católicos, ciganos, etc., para o campo de concentração, na União Soviética eles já tinham matado uns 30 milhões de pessoas. Né? E, até hoje, né, as pessoas relutam em, vamos dizer, até mesmo em nivelar Hitler e Stalin. Né? Quando, vistas as coisas na devida perspectiva, Hitler sem Stalin jamais teria chegado a existir. Quer dizer, o que seria, digamos, a Alemanha nazista sem o exército? Não seria nada, quer dizer, não ofereceria perigo para ninguém. Seria apenas um episódio local, né? Quer dizer, no máximo teria, vamos dizer, alguma perseguição interna, mas não teria chegado a, vamos dizer, abalar as estruturas do poder na Europa. Seria um demagogo de bairro, não é isso? Hitler só se torna uma figura de projeção mundial graças à formação do exército alemão pela União Soviética. Então, sempre com a ideia de que esse exército seria usado no Ocidente, deixando a retaguarda alemã totalmente desguarnecida, não é certo? Para a invasão russa, que já estava todinha preparada. Um elemento de informação que o importantíssimo que o Viktor Suvorov dá nesse livro, cuja leitura eu recomendo, assim, acho um dos grandes livros da década, né? É que é o seguinte: a aviação soviética também era a mais desenvolvida do mundo. Eles chegaram a criar um bombardeiro, um avião bombardeiro, que podia voar a uma altitude tal que não seria alcançado nem pela artilharia terrestre, e nem pelos aviões de caça. Quer dizer, porque a atmosfera é tão rarefeita que os aviões de caça ficariam como, como é a expressão que eles usaram, ficariam como mosquitos adormecidos. Quer dizer, sem poder se mexer ali. Tá certo? E esse avião era tão inalcançável que quando Molotov foi para os Estados Unidos, ele viajou num avião desse e atravessou todo o território da Alemanha sem que os alemães jamais soubessem de coisa nenhuma. Este avião, então, ele podia lançar uma quantidade de bombas tal, tá certo, que ele poderia destruir cidades inteiras em questão de meia hora. Né? também o avião tinha, vamos dizer, uma estabilidade extra, uma resistência extra, pelo fato de que era um quadrimotor, mas tinha um quinto motor dentro do corpo do próprio avião. E com este quinto motor resolvia o maior problema dos voos em grande altitude, que era o oxigênio. Esse motor então reciclava o oxigênio e alimentava o avião. Então é um avião, um negócio espetacular, esqueci agora o nome do radioavião. Só que bombardeiros desse tipo chamam-se bombardeios estratégicos. O que é bombardeiro estratégico? É um bombardeiro que não vai atacar alvos militares determinados, mas vai destruir as bases industriais da nação adversária. Então isso aí não é para você atacar um quartel, é para você destruir fábrica, para você destruir plantação, para você destruir cidade inteira. Embora esse fosse o avião mais genial da época, talvez o avião mais genial de todos os tempos, Stalin não sabia se devia mandar fabricar esse avião ou não. Então, 8 vezes ele mandou fabricar, 8 vezes ele mandou parar a fabricação. Porque ele não estava seguro de se ele devia destruir a infraestrutura alemã ou mantê-la. Ele preferia mantê-la, evidentemente. Falou, pô, pegar todas aquelas fábricas da Alemanha, todas aquelas, né, minas de ferro, de carvão, etc. Pô, uma fortuna, né? Então, ele não sabia se seria a guerra tática ou estratégica. A guerra tática, você ataca alvos militares específicos para você desarmar o adversário. Você não vai destruir o país dele. Você vai fazer como Israel fez na Guerra dos Seis Dias, você vai tentar bombardear a aviação dos caras em terra, para eles não poderem te atacar, tá certo? Mas você não vai destruir uma ponte, você não vai derrubar uma casa, não vai fazer nada, né? Você vai conservar tudo. Então, tudo depende. Você quer destruir a nação ou você quer ocupá-la. Ora, se você quer ocupá-la, então se trata, evidentemente, de guerra agressiva e não de guerra defensiva. Quando você destrói a outra nação, é para não poder te atacar de jeito nenhum. Para você, como é que se diz, devolvê-la à idade da pedra, tá certo? Então, este avião acabou não sendo fabricado. Fabricaram apenas 17 desse avião. Na hora que o Stalin toma a decisão final de não fabricar esse avião, é porque está decidido que não será uma guerra defensiva, será uma guerra de ocupação. Compreenderam isso? Então, precisava outro tipo de aviões. Aviões mais leves, de deslocamento mais fácil, para poder atacar alvos específicos e voltar correndo. Então, as decisões tomadas por Stalin no campo da indústria militar, todas elas são no sentido de criar uma guerra ofensiva. Por que que a Rússia levou tão grande desvantagem perante a invasão alemã? Porque ela só tinha armas ofensivas, não tinha armas defensivas. A grande arma defensiva teria sido justamente este avião. Tá certo? E simplesmente não tinha. Então, quer dizer, as forças russas estavam todas já na fronteira, a poucos quilômetros, e foram ali pegas de calça na mão antes de poder sequer se abastecer ou se municiar. Até hoje não sabe de onde Hitler pegou a informação. Alguém vazou e ele conseguiu, vamos dizer, agir em tempo. Mas a coisa mais espetacular é, primeiro, o plano do Stalin só deu errado neste ponto. Quer dizer, ele não ficou sabendo que o alemão sabia. Tá certo? Então ninguém pode controlar tudo. Então é claro que, vamos dizer, a invasão da Rússia pela Alemanha foi um resultado impremeditado. Tá certo? Mas a guerra entre a Rússia e a Alemanha não foi impremeditada. Ela já estava premeditada. No instante mesmo em que a Rússia estava alimentando o exército alemão, com armas, com dinheiro, com assistência técnica, com lugar para treinamento, etc., etc., já estavam criando um exército para ser liquidado pelas forças russas, que ao mesmo tempo estavam acumulando armamento 1 milhão de vezes maior. E a ideia de manter tudo isto em total segredo foi realizada com total sucesso, não só durante as operações, mas por muitas gerações depois. E só agora a coisa apareceu, graças à abertura parcial de alguns arquivos da ex-União Soviética. Abertura que durou pouco tempo, porque abriu um tempinho, choveu o historiador lá, daí o governo russo imediatamente fecha tudo de novo. Tá certo? Então a gente tem que se virar com o que foi obtido, né, nesse breve intervalo. Porém, quando você vê a capacidade de segredo que tinha o governo soviético, eu já expliquei aqui para vocês, porque o orçamento da KGB não era conhecido sequer pelo parlamento soviético, não era votado pelo parlamento, então, somente alguns membros do Comitê Central sabiam do orçamento da KGB. E, evidentemente, jamais vão contar. Né? O tamanho do orçamento pode ser medido pelo fato de que somente dentro da União Soviética a KGB tinha 500 mil funcionários e mais um número ilimitado de agentes no mundo. Isso nunca vai ser recenseado. Nós nunca saberemos o tamanho da coisa. Só sabemos uma coisa, que foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. A maior e mais rica. E se podia manter segredo até do parlamento soviético, até de membros do Comitê Central. Então, significa que o controle exercido por aquela pequena elite sobre o fluxo de informação dentro e fora da União Soviética era uma coisa que não tem paralelo no mundo. Ora, ao mesmo tempo, nós observamos que, com a passagem das décadas, as ideias e crenças que foram se impregnando na mente da elite ocidental e da mídia ocidental são exatamente aquelas que eram apregoadas pela propaganda soviética nos anos 30, 40 e 50. Quer dizer, ideias que na época todo mundo sabia que era comunista, que vinha da União Soviética, agora não, agora se impregnaram e viraram, como se diz aqui no estado, common wisdom, né? É aquela sabedoria comum que todo mundo acha que sabe. E, por exemplo, a ideia de que as potências ocidentais, as potências capitalistas são imperialistas, tá certo? E que as comunistas jamais são. Ora, para você ter uma ideia de até que ponto isso é uma coisa falsa, você vê, tão logo terminou a Primeira Guerra Mundial, todas as nações estavam esgotadas, nenhuma mais podia fazer guerra, não tinha mais condição de fazer, todas e tal. E a União Soviética tinha firmado a paz em separado com a União Soviética. Quer dizer, o mundo estava em paz, acabou a guerra. Foi exatamente aí a União Soviética invadiu a Estônia, invadiu a Látvia, invadiu não sei quem, invadiu 4 ou 5 nações em torno, imediatamente. Tá certo? O primeiro e mais amplo projeto de governo mundial que se conhece foi elaborado pela União Soviética já naquele tempo. Quer dizer, quando entra esse negócio de CFR, Bilderberg e tal, tudo isso aí é 50 anos depois. Quer dizer, a ideia mesmo, vamos dizer, de instaurar um governo mundial e de instaurar através da guerra e da ocupação militar é inteiramente soviética. Então, quer dizer, essa foi, evidentemente, a maior potência imperialista que já existiu na história. Tá certo? Então, como é que esta potência imperialista conseguiu carimbar como imperialista todas as outras? E ela ficar mais ou menos limpa. A ideia de imperialismo está tão associada às potências capitalistas, não é isso? Que você nem precisa dizer imperialismo ocidental. Falou imperialismo, você já sabe que é Estados Unidos, que é Inglaterra. Que... Então, esta impregnação do vocabulário por, vamos dizer, um projeto de poder concebido décadas antes, mostra a força que tem o segredo. Olha, René Guénon dizia que o segredo é da essência mesma do poder. E o René Guénon é um cara que, né, pode ter errado uma coisa ou outra, mas é um cara que sempre sabe o que está falando. Tá certo? Então, isso quer dizer que toda a superfície da política, tal como aparece, por exemplo, em mídia, não é que ela não tenha importância nenhuma. Ela tem, mas ela tem a importância de uma camuflagem. Você não pode realmente julgar o que está acontecendo pelo que aparece na grande mídia. Vocês que são estudantes, vocês têm que adquirir desde já o hábito de ir na fonte mais primária que você possa. Quer dizer, o depoimento de quem estava lá, tá certo? Essas memórias de políticos que quando chegam no fim da vida têm um acesso de sinceridade, decidem contar tudo. documentos primários, é nisso aí que você tem que, se basear, tá certo? Então, por exemplo, esses livros sobre o que foi verdadeiramente a história soviética, os livros são abundantes e tem muitos livros muito bons, tá certo? Porém, você nunca vai ver um desses comentado na grande mídia, não tem. Esse é livro para especialista. Então, eu digo, olha, hoje para você entender algo do que está se passando no mundo, você tem que se tornar um estudioso, um erudito daquilo. Tá certo? E, sobretudo, não levar muito em conta o que? A produção acadêmica. Porque a produção acadêmica faz parte daquilo que o Willy Münzenberg chama a criação de coelho. Você põe aqui uma mentirinha, essa mentira vai ser repetida indefinidamente. Por quê? Pela própria mecânica de funcionamento do estudo acadêmico, onde você tem que se basear nos trabalhos anteriores. Então, você lança 30, né, trabalhos que dizem a mesma coisa. Bom, o 31º, se ele quiser contestar esses 31, ele vai ter muito trabalho. Ele vai ter que demolir ponto por ponto. Tá certo? Então, isso quer dizer, a máquina acadêmica é uma coisa que funciona com uma lentidão extraordinária. E é, vamos dizer, ela tomada no seu conjunto, para mim, vamos dizer, é o exemplo de ineficiência intelectual mais maravilhoso que se criou no mundo. Porque para você provar uma coisinha óbvia, você pode levar décadas. E quando fica provado, no fim, não, ainda não está provado. Por quê? Porque pela lógica, do método científico atual, não existe correspondência entre ciência e realidade. Existe apenas uma adequação. O método, quando você vai ver o método do Popper, ele é exatamente a mesma coisa do Richard Rorty. É? Quer dizer, não há uma verdade científica, o que há é um consenso, ou seja, você conseguiu convencer mais pessoas. Então, até segunda ordem, aquilo que fica como verdade. A verdade passa a ser, vamos dizer, a opinião da maioria. E é só isso, não há referência ao mundo, não tem o referente. Então, isso quer dizer, mesmo que você oferecer uma multidão de provas científicas, dentro do aparato universitário, isso não funciona. Não pode funcionar. Então, o próprio aparato universitário moderno, ele é uma criação do movimento revolucionário. Você vê aqui, a ideia, né, de que todo mundo deve ter o direito de ser doutor, né, e de ter acesso à alta cultura, de, bom, isso pode ser interpretado em dois sentidos. Pode ser interpretado no sentido de que você não bloqueia ninguém, você não discrimina por raça, por classe social, etc. Esse tem um sentido. O outro sentido é que esse direito existe materialmente e quantitativamente. Todos têm direito agora. Então, se para você adquirir esses títulos é a coisa muito difícil, então a seleção por qualidade ou seleção por nível de conhecimento se torna um mecanismo de discriminação. E tem que ser abolido, de modo que todos possam ser doutores. Isto vem associado a outro projeto revolucionário, que é a transmutação da inteligência humana no socialismo. Como Trotsky dizia que no socialismo todo varredor de rua seria um novo Leonardo da Vinci. Esta ideia está embutida profundamente em toda a psicologia e pedagogia do Jean Piaget. Quando ele diz que a criança, ela tem que pegar o conjunto daquilo que foi transmitido a ela, e ela tem que transmutar e dar uma forma pessoal. Eu digo, o quê? Olha, você interpretar o conjunto da cultura, hein, e dar-lhe uma forma pessoal é o que faz um filósofo do tamanho de Aristóteles. E ele espera que toda criança faça isso. Isso é obviamente impossível, mas faz parte dos objetivos permanentes do socialismo, transformar todo mundo em Leonardo da Vinci. Né? Ou em Aristóteles, ou em Leibniz. Né? Então, o resultado que se obtém é precisamente o contrário. Você cria uma multidão de imbecis que não conseguem sequer ler um livro. Tá certo? E que, apesar disso, apesar da sua inépcia, tem o direito de galgar os postos científicos e acadêmicos mais altos. Então, foi por isto que eu decidi empreender todo o meu trabalho pedagógico fora de qualquer instituição universitária e sem contato nenhum. Porque não dá. Este negócio está profundamente corrompido e ele não existe para produzir conhecimento nem coisa nenhuma. Ele é uma máquina de automanutenção e de autocrescimento indefinido. Tá certo? Então, por um lado, parece muito bonito você oferecer, né, educação para todos. Não é isso? Mas, desde que seja uma educação substantiva. Mas não sendo possível e não sendo conveniente oferecer isso, o que se oferece é um simulacro. Esse simulacro, para mim, é altamente ofensivo. Por exemplo, quando lançaram a lei de cotas, né, no Brasil, falaram, não, os negros têm que ter direito, não sei o que, não sei o que. Escuta, vocês estão oferecendo lixo para essa gente. É? Eu acho que a pior discriminação que você pode oferecer a um sujeito é fazer com o sujeito é oferecer para ele uma vaga na USP. Mas é porque você vai lá para ter o direito de ser ludibriado, ser enganado, ser usado, tá certo? Então, vamos dizer, é uma lisonja perversa. Onde quer que você veja lisonja, você vê má intenção. Um puxa-saco bem intencionado não existe, está para ser inventado. A gente começou com puxa-saquismo, mas é porque ele está escondendo uma faca nas costas. Tá entendendo? É sempre assim. Então, todas essas ofertas lisonjeiras, elas vêm com o veneno embutido. Tá certo? E essa do André, da educação para todos, já é desse mesmo tipo. Vamos dizer, a prova mais evidente disso é o seguinte: quem quer que tenha alguma prática em educar qualquer pessoa, sabe que a educação é um processo irradiante. O número de alunos que um professor pode ensinar é limitado. Eu mesmo sou um prodígio nesse sentido, porque eu tenho 2 mil alunos. Mas eu não posso exercer um controle sobre o aprendizado deles. Então é muito arriscado você ensinar para 2 mil alunos. Você não sabe o que eles vão fazer com isso, você não sabe se eles estão assimilando. Pela resposta que eu obtenho através aqui das comunicações, das cartas, conversas, etc., eu vejo que está funcionando. Mas está funcionando com estas pessoas que se correspondem mais comigo, ou que escrevem no fórum, etc. Então a gente vê o resultado está sendo bom, graças a Deus. Vejo também que o resultado está sendo bom por esta coisa maravilhosa que é a criação do Instituto Olavo de Carvalho, no Paraná, por iniciativa da Luciana Mato. Então a gente vê, está funcionando. Mas eu não recomendo isso a professor nenhum. Ensine para 2 mil alunos. Não, eu acho que o limite, vamos dizer, 200, 300, até aí você consegue mais ou menos saber o que está acontecendo. Dali para dentro, você está jogando semente, você não sabe onde vai cair. Então, a educação é um processo limitado, né? Sobretudo foi a educação de crianças. Como é que um professor, por exemplo, poderia ensinar 2 mil crianças a ler? Como é que, quando que ele vai ler os exercícios de 2 mil crianças? Não é possível isso, né? Então, a educação é um processo irradiante e multiplicador. Quer dizer, você tem que educar 100 para que os 100 eduquem 1.000, para que os 1.000 eduquem 10 mil e assim por diante. É? Ora, quando se prometeu no Brasil educação para todos, você não tinha os agentes para ensinar. É? Continua não tendo. Se você pega os nossos professores, tá certo? Que estão aí toda hora fazendo greve para pedir mais alto salário, eu para essa gente eu não pagaria nada. Eu digo, para você fazer o que você está fazendo, você tem que pagar. Né? E tem que pagar muito. Não é isso? Então, qualquer greve de professores eu sou contra. Porque eu acho que eles já estão ganhando, para fazer essa porcaria que eles estão fazendo, estão ganhando dinheiro demais. Qualquer dinheiro é demais para fazer o que estão fazendo no Brasil. Né? Aqui já não posso dizer que sejam todos assim, mas eu acho que a maioria ainda é. Então, se a proposta fosse, olha, nós vamos aqui criar uma elite intelectual que ela possa preparar círculos cada vez maiores, de modo que, digamos, dentro de 50, 60, 70 anos, todo o país terá recebido uma educação razoável. Ah, bom, aí eu acredito. Mas quando chega um governo e diz, nós vamos dar vagas para todas as crianças, é claro que é empulhação. E se eles realizaram a promessa, pior ainda. Você vê que entre o governo FHC e o governo Lula, aliás, entre o governo Sarney e o governo Lula, o problema de criança fora da escola acabou. Então, todas têm o direito de ir lá e ser enganadas. Como a escola não fornece educação, ela fornece uma série de serviços secundários, né? Tem que fornecer roupa, tem que fornecer comida, tem que fornecer assistência médica. Sobretudo, tem que fornecer a doutrinação petista, tá certo? E atualmente vai ter que fornecer satisfação sexual também. Porque é um direito das criancinhas serem comidas pelos seus professores, ou pais, ou vizinhos, etc, etc. Né? A argumentação é essa, quer dizer, não é mais pedofilia, quer dizer, é o adulto que está tendo relação com a criança. Não é a criança que tem o direito de ser, né, usada pelo adulto. Né? No fim, vai dizer até que a criança, tá, foi bebê de 3 anos, foi ele que me seduziu, ficar me olhando, né, mostrando a fraldinha, tal, né? Fui seduzido pelo bebê. Né? Vocês duvidam que já o que tem de argumento desse tipo circulando no mundo entre intelectuais não é pouco. E o que começa a circular entre intelectuais, dentro de 30, 40 ou 50 anos, se torna vox populi. Tá certo? E daí se torna propostas políticas, se torna lei, se torna normas de conduta e assim por diante. Então, quer dizer, o simples fato de o mundo moderno ter criado esse estamento intelectual, que não tem que prestar satisfação nenhuma, que pode dizer o que quiser, besteira o que quiser, né? E que mesmo depois que a obra do cara foi todinha contestada, né? Por exemplo, o Jean Piaget, todo mundo já contestou tudo o que ele disse, mas todos dizem, ah, mas é uma grande figura, um grande intelectual, etc. Por quê? Se tudo que ele fez é besteira, o que sobra? Não sobra nada. Agora, sobra o grande intelectual pelo critério do Richard Rorty, que foi o cara que convenceu mais pessoas. Pessoas que ouviram falar dele durante 5 minutos na televisão. Então, são esses que vão julgar. Então, a gente não pode esquecer que uma atividade como investigação científica ou como criação artística, ela é elitista pela sua própria natureza, porque ela é baseada na qualidade. Então, quem tem que dizer se o cara é um grande intelectual ou não, são outros intelectuais maiores do que ele. Não é isso? E não para os jornalistas, meu Deus do céu. Você vê, quando Jean-Paul Sartre quis ter uma conversa com Martin Heidegger, o Heidegger respondeu, não recebo jornalistas. Então, quer dizer, para o Heidegger, o Sartre não é nem um filósofo, é apenas um jornalista. E estava inteiramente certo. E, quer dizer, é claro, dizer que do Heidegger não podemos dizer a mesma coisa, que tudo que ele fez é besteira. Digo, olha, tudo que ele fez não é besteira, mas é sacanagem. Está certo? É como Hegel, quer dizer, um homem de grande gênio e péssima intenção. Não tivemos ainda a oportunidade de examinar a filosofia do Heidegger aqui, espero que tenhamos mais tarde, dá certo? Mas algumas dicas a respeito, né? Já dei. Muito bem, então vamos fazer um intervalo. Então vamos aqui recomeçar. Aqui tem algumas perguntas que vêm muito a calhar com essa exposição da primeira parte, e uma que introduz um tema ao qual eu gostaria de voltar, que é a questão da imortalidade. Mas antes queria mostrar aqui para vocês o livro que eu mencionei, esse aqui, Victor Suvorov, The Chief Culprit. Então, ainda dentro desse tema, quer dizer, de um dos temas, já abordamos vários temas aí, tentando conectá-los de alguma maneira, aqui o Maurício Marchetti pergunta... Coloca um instante, deixa eu aproximar os microfones. O Maurício Marchetti pergunta, por qual motivo os nazistas queriam exterminar os judeus? Bom, aconteceu o seguinte, que quando houve a Revolução Soviética, mais de 80% dos líderes do movimento comunista eram de origem judaica. Mas eles se enquadram precisamente na definição que Jesus Cristo deu da sinagoga de Satanás, que diz que são aqueles que dizem que são judeus, mas não são. Quer dizer, em que sentido você poderia dizer que esses indivíduos eram judeus se primeiro eram ateus e segundo promoviam, vamos dizer, a perseguição direta aos judeus religiosos, mantinham sob controle estrito, né, as sinagogas? Isso aí você pode Procura na internet o Rabino Schneerson, Schneerson, S-C-H-N-E-E-R-S-O-N. E veja, é um sujeito que foi parar na cadeia um montão de vezes. Quer dizer, mas ao mesmo tempo, o pessoal não tinha muita informação do que, o pessoal no Ocidente não tinha muita informação do que se passava na União Soviética. Então, a constatação desse fato, quer dizer, o predomínio estatístico de pessoas de origem judaica dentro da liderança comunista, vindo junto com a divulgação do livro do Serge Nilus, Os Protocolos do Sábio do Sião, isso criou uma onda antijudaica monstruosa na Europa. E foi preciso passar muitas décadas para que a coisa realmente se esclarecesse. Na verdade, uma das origens do movimento revolucionário moderno é a decomposição interna, proposital, do judaísmo, tal como é descrita pelo rabino Marvin Antelman no livro To Eliminate the Opiate. É um livro, dois volumes, um livro muito, muito impressionante, que mostra que toda esta operação de decomposição da Igreja Católica que nós vimos no século XX, com o Concílio Vaticano II, o modernismo, essa coisa toda, já tinha sido feita dentro do judaísmo, em escala muito menor, no começo do século XIX. Então, à medida mesmo que os judeus adquiriam um novo estatuto social, podendo participar do parlamento, essa coisa toda, já veio por trás um outro movimento para dissolver o judaísmo como religião, né, e transformá-lo, colocá-lo inteiramente a serviço de um movimento político. Então, daí para diante, cabe a pergunta, o que é um judeu? Em que medida Trotsky é um judeu? Tá certo? É porque nasceu lá, tá certo? Mas não tem nenhum compromisso histórico com a religião judaica, com a cultura judaica, nada, nada, nada. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, né, tem um bando de judeu religioso idiota que passa a mão na cabeça desses camaradas, porque, afinal de contas, é patrício. Então, eles jogavam com esta, vamos dizer, com esta solidariedade étnica, ao mesmo tempo em que estavam tentando destruir a própria religião judaica, o que é uma coisa que também se faz na Igreja Católica, a mesma coisa. Quer dizer, o sujeito entra dentro da Igreja Católica para esculhambar com tudo, mas ao mesmo tempo ele desfruta, né, dos benefícios públicos de ser um católico, até ser um cardeal, ser uma coisa assim. O mesmíssimo processo aconteceu, né, dentro do judaísmo. Então, esta elite intelectual revolucionária de origem judaica, ela fez o que achou que devia fazer, e quem pagou o pato? Pagou o pato aos outros judeus. Inclusive, veja, dentro da própria União Soviética, quer dizer, a elite mesmo de revolucionários judeus acabou sendo toda destruída, porque o empuxo do movimento revolucionário é tal que, uma vez que ele pegou, ganhou momentum, né, os seus agentes individuais não interessam mais. Tá certo? Então, você vê aqui, aqueles judeus que fugiram da Alemanha, tá certo, durante o nazismo, com o advento do nazismo, eles não tinham a menor ideia do que estava se passando na União Soviética, né? Eles achavam que na União Soviética eles desfrutariam de uma condição melhor, porque havia uma lei que proibiu o antissemitismo na União Soviética, mas lei na União Soviética não significa nada, pô. Então, eles iam para, fugiam para a Rússia, o que o Stalin fazia? Devolvia os caras para o Hitler. Ou isso está hoje, tá abundantemente documentado, que aconteceu. Então, você vê que dentro da própria comunidade judaica, os camaradas não tinham ideia exatamente do que estava acontecendo. Então, também não tinham este conceito, vamos dizer, do que é o revolucionário judeu, né? O revolucionário judeu é um fenômeno que só pode ser estudado mediante uma ciência que não existe, que eu já propus essa ciência e ninguém levou adiante, que é do ateísmo comparado. Quer dizer, ateísmo não é a mesma coisa, ateísmo militante não é a mesma coisa em tudo quanto é lado. Quer dizer, quando o sujeito se torna um ateu, ele vem de uma origem religiosa e cultural determinada, e ele vai ser ateístico naqueles pontos. Quer dizer, o ateísmo dele é a negação da sua religião, não da religião do vizinho. Então você tem diferentes formas de ateísmo, tá certo? Você vê que, como, por exemplo, dentro do meio católico, né, existe uma ênfase muito grande na pureza de conduta, sobretudo a pureza de conduta sexual, a primeira coisa que o novo ateísta faz, tá certo? É aderir ao sexo livre. Essa é a primeira coisa. Tá certo? Do mesmo modo, que no judaísmo a ênfase é sobretudo colocada na lei e na ordem, a ordem divina. Tá certo? Então, o judeu que se torna um ateu, que se torna um inimigo da sua religião, ele é o inimigo da ordem, então ele, por excelência, é um revolucionário. Não é isso? Então, o criador de uma nova ordem. Você vê que toda a problemática do ateísmo judaico é essa. Então, essas pessoas são excepcionalmente perigosas. Perigosas, sobretudo, para a própria comunidade judaica. Por quê? Por causa da relação ambígua. Você estudando, por exemplo, na União Soviética, você tem a seção judaica do Partido Comunista. A seção judaica era constituída de pessoas que se originavam, que tinham de origem judaica, e que, com as ligações de parentesco e de língua, podiam, então, facilmente se infiltrar nas sinagogas, espioná-las e manter sob controle. Isso aí está contado na biografia do Rabino Schneerson. Tá certo? Agora, quem está de fora não está sabendo dessas sutilezas. Tá certo? Então, quer dizer, olha, quem fez a Revolução Comunista foram os judeus. Pronto, criou uma onda de ódio contra os judeus. Tá certo? Então, pagaram por dois lados, levaram pancada dos dois lados. Tá certo? Então, tudo vem, vamos dizer, da ambiguidade da palavra judeu. O Rabino Schneerson era um judeu, Trotsky era um judeu também, mas não no mesmo sentido. Né? Trotsky era um judeu no sentido exatamente do que o Cristo dava à sinagoga de Satanás. O sujeito que diz que é judeu, mas não é. Quer dizer, ele é judeu quando interessa. Quando lhe interessa, para ele se esconder atrás da comunidade, ao mesmo tempo que ele está usando como bucha de canhão. Tá certo? Então, você vê que nos movimentos de massa e na escala de opinião pública, essas distinções passam totalmente despercebidas. Quer dizer, você precisa de um... Qual vai ser o objeto de ódio, o objeto de temor? Vai ser uma figura estereotípica, né? Criada com dois ou três traços, como se fosse um tipo ideal. Então, o judeu vira um tipo ideal, que é o sujeito, então, ele é banqueiro, ao mesmo tempo ele é comunista. Eu digo, bom, claro que havia, de fato, uma ligação entre banqueiros e comunistas, mas vai dizer, por exemplo, em que sentido os Rothschild são judeus? Nós já não somos há mais muito tempo. Quer dizer, eles são uma força autônoma, tá certo? Que financia quem lhes interessa, tá certo? E se no meio disso for morrer metade da comunidade judaica, eles não têm nada a ver com isso. Não é isso? Então, quando você via que havia, por exemplo, banqueiros, né, judeus como Jacob Schiff, financiando a Revolução Comunista, tá certo? Então você achava que era, tem uma conspiração, né, de banqueiros e comunistas judeus, e isso vira a imagem do judeu. Agora, se no meio disso a comunidade judaica está indo para a cadeia, a sinagoga está sendo fechada, etc., aparece, na verdade, como se fosse um detalhe relevante, quando na verdade está aí todo o segredo da história. Porque justamente esta decomposição premeditada do judaísmo, que já havia fazia 100 anos, ela pegou uma massa enorme de judeus e transformou em revolucionários. Tá certo? A massa nunca foi a maioria, evidentemente, mas estavam em número suficiente para poderem, perante os olhos do observador leigo, né, representar, vamos dizer, o tipo ideal do judeu. É contra esse tipo ideal que o Hitler se volta. Só que ele não vai dar tiro em tipo ideal, nem mandar tipo ideal para campo de concentração. Quer dizer, você está tentando matar um estereótipo, mas como você não pode acertar o estereótipo, você pega as pessoas, coitadas, que foram escolhidas para personificar aquilo. Eu acho que é um processo que, se você não lê o livro do Rabino Antelman, você não vai entender. E, naturalmente, você vai... Por exemplo, quando morei na Romênia, eu via que muitas pessoas cristãs na Romênia tinham ainda um ressentimento enorme contra os judeus. Por quê? Porque quem fez a revolução lá dentro foi judeu. Eu digo, bom, mas peraí, mas que judeu fez? Foi um rabino ou foi Né? É a mesma coisa que você dizer que quem está fazendo a revolução na América Latina são os católicos. Que católico? É o Frei Beto, é o Fidel Castro, né? É a turma da teologia da libertação, na ordem jesuíta. Então, eles fazem contra a Igreja Católica, e a Igreja Católica leva a culpa. A mesmíssima coisa foi feita com os judeus. Tá certo? E eu acho que a maior parte dos historiadores judeus até hoje não percebeu isso. Porque também, vamos dizer, muitas interpretações históricas são contaminadas de estereótipos do movimento revolucionário. Não é isso? Então, daí ele também pergunta, o senhor já ouviu falar dos chamados revisionistas que negam o extermínio de judeus? Eu falo, bom, não tem como negar. Pô. Então, você pode arrumar mil explicações, você pode tentar até tentar minimizar o número, eu digo, mas olha, mas não vai adiantar nada. Por exemplo, você vai... tem camarada que nega a existência de câmaras de gás. Eu digo, olha, o fato é o seguinte, você soma o número de judeus que tinha antes e soma o que tinha depois. Ficou faltando 6 milhões. Então, se não for matar com câmara de gás, for matar com martelado na cabeça, tá certo? Ou matar por de fome, de algum jeito mataram os caras. Quer dizer, o instrumento não é tão importante assim. Quer dizer, a gente vê a câmara de gás como um exemplo, um sinal de crueldade, tá certo? Uma prova de crueldade, né? Eu digo, olha, mas existem até maneiras mais cruéis de matar pessoas, né? Uma delas foi deixar lá o sujeito sem comer. Quer dizer, quando os americanos chegaram, né, nos campos de concentração, eles viram aquele camarada pesando 30 quilos. Quer dizer, para que você precisa botar aquele camarada na câmara de gás? Deixa esse aí, ele aí que vai morrer daqui a pouco. Você vai dizer que isso é menos cruel do que câmara de gás? Não dá para você medir isso aí. Então, vou dizer, a prova do extermínio é puramente demográfica. Ficou faltando... Ah, não foram 6 milhões, não, foram 5.999.999,5. Tá certo? Então, isso não vai fazer grande diferença. Quer dizer, foi um montão de gente. E o número é aproximadamente esse. Tá certo? Agora, isso não quer dizer que eu considere que todo sujeito que estudou isso aí, ou que tente dar uma perspectiva pró-germânica para a história do período, seja necessariamente um sujeito desonesto. Por exemplo, eu nunca acreditei que o David Irving é desonesto. Nunca. Eu acho que ele não é desonesto de maneira alguma. O problema dele é o seguinte, o David Irving não lê livros de historiadores. Ele acha que dá para fazer história só com documento primário. Não dá. Porque o documento primário é material bruto e você precisa ter várias perspectivas para você conseguir interpretar aquilo. Como ele não quer ouvir os outros historiadores, ele não confia em nenhum, ele quer fazer só na base do documento. O resultado, ele chega às vezes a conclusões que são absolutamente indefensáveis, tá certo? Mas eu nunca vi nada de desonesto nele. Tá certo? É apenas, vamos dizer, um cara que tem intelectualmente limitado e, como pesquisador de documento, ele é excelente. Ele descobre coisa que ninguém descobriu. O famoso diário de Hitler, todo mundo está acreditando nisso, e ele foi o cara que foi lá e desmascarou, mostrou que ele não é nada disso, porque ele sabe lidar com documento, ele é um arquivista de primeiríssima ordem. Tá certo? Também não acho que levantar dúvidas sobre esse ponto seja criminoso, de maneira alguma. Acho que isso aí tem que poder ser discutido, e você vai e cada um mostra seus argumentos. Até hoje, os revisionistas não me convenceram de coisa nenhuma. Tá certo? Sobretudo essa questão do número. Falou, olha, você vira, mexe, mas chega lá. Está faltando aí isso. 5 milhões, 6 milhões de pessoas. Né? Quer dizer, onde é que eles se esconderam? Né? Eles se esconderam propositadamente para lançar a culpa no alemão. Falou, não é possível uma coisa dessa. Agora, aqui tem uma pergunta, que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas que se refere às aulas passadas. Aqui nós vamos já conectar uma coisa com a outra. A pergunta vem do Rafael Salvi e Eloy Weit. Diz assim, o senhor coloca a nossa preocupação com a quantidade de sensações e seu prolongamento no tempo, através de todos os artifícios da modernidade, são nossas perspectivas centrais. Por outro lado, diz que perdemos a perspectiva da eternidade. Confesso que estou descobrindo com o senhor essa perspectiva da eternidade e que ela me é muito tênue. São duas pessoas escrevendo, mas está falando na primeira pessoa. Então, suponho que isso se passa com os dois. Não a sinto como mortalmente séria, como o senhor sempre diz. Mas aquela perspectiva moderna, esta sim me dá medo e me desconcerta. Por que não sinto a perspectiva da eternidade como algo real e mortalmente sério? Ela se instalará em mim se eu insistir nessa perspectiva? Olha, eu disse o seguinte, a tomada de consciência da imortalidade pode ser obtida através de um exercício, de uma prática. Né? Esta prática, ela pode parecer muito complicada no começo, mas depois que você acertar a primeira vez, você vê que não é muito difícil. Tá certo? Pelo menos não é muito difícil de explicar. Para fazer, para realizá-la, você vai precisar de algum tempo e alguma persistência. Este exercício é muito simples. É de você perguntar a você mesmo o que você tem chamado de eu ao longo do tempo. Né? E você tentar perceber a unidade do seu eu por baixo de todas as mudanças que você sofreu ao longo da vida e você ter o sentimento da sua continuidade. Sentimento de que você é hoje o mesmo que você foi quando era um bebezinho. Então, todo sentimento se desenrola no tempo, tá certo? Mas, aqui nós estamos falando de um tempo excepcionalmente longo, embaixo do qual existe um elemento de continuidade, sem o qual você jamais poderia ter qualquer identidade pessoal que fosse. Quer dizer, essa ideia moderna, idiota, de confundir a identidade pessoal do sujeito com os vários papéis que ele desempenhou, e isso está na teoria do Wittgenstein, dos jogos de linguagem, está no Richard Roth, está em todos esses camaradas. Né? Isso aí vem desde David Hume, que dizia, olha, eu vejo que eu tenho estados, tenho sensações, etc., mas não que eu tenha um eu. Eu digo, mas se você não tivesse, você não poderia dizer isto. Hã? Quem está dizendo isso? Vai dizer que você está se instalando num dos seus papéis sociais para falar do outro e do outro para falar do um. Então, eles se neutralizam mutuamente. Então, vamos dizer, a experiência profunda da sua continuidade mostrará que, como diz, já ensinava o Vedanta, você não é os seus pensamentos, você não é os seus estados, você não é os seus sentimentos, você não é a sua memória. Mas, ao mesmo tempo, você é tudo isto fundado numa base de permanência. Esta base de permanência, como ela não depende de nenhum dos seus estados, ela também não depende absolutamente do seu corpo. Porque o corpo já mudou mil vezes. Não tem uma célula do seu corpo que seja a mesma. Então, eu lembrei a frase do Spinoza. Sentimos, experimur quae nos eternos esse. Ele não disse pensamos. Ele não disse descobrimos. Ele disse sentimos e experienciamos. Hã? Então, é assim. Você para, você vê os seus pensamentos fluindo. Eles vão continuar fluindo, eles vão continuar vindo. Você não vai poder parar, aquele negócio de parar de pensar, você só não vai ligar para isso. Você vai perceber que você, inclusive, aceita esses pensamentos como seus. Por quê? Porque você sente a sua continuidade profunda. Na hora que você sentir essa continuidade profunda e perceber, tá certo? Que até a identificação do seu corpo como seu depende disto, você tem a perspectiva da imortalidade. E você entende que é esta parte que conversa com Deus. A outra não conversa. Né? O eu mutável, se ele começar a falar com Deus, Deus não está nem aí. Isso é besteira. É só a alma imortal que fala com Deus. A alma mortal não fala. E se tentar falar, só vai dar porcaria. Eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Aqui, o meu aluno, Eduardo Ribeiro, apareceu aqui com um texto de Santa Catarina de Siena, que é uma revelação que Deus deu a ela. Deus falou com ela. E ela disse que ela copiou as palavras exatamente como Deus a disse e mandou para o Papa. Mas o que quer dizer esse exatamente? Quando eu comecei a ler isto, eu falei, epa, é exatamente, mas não é exatamente. Por quê? Se ela recebeu isso tudo de Deus, Deus não deu somente as palavras para ela. Ela deu as palavras e deu a intelecção exata do que ele queria dizer naquele momento. Ela não pode repetir os seus atos de intelecção, ela só pode repetir as palavras. Então, isto aqui é o traslado exato e, ao mesmo tempo, não é exato. Está compreendendo? Então, eu falei, se você lê isto aqui com a perspectiva da sua alma mortal, você entende uma coisa. Se você entender com a perspectiva de alma imortal, você entende outra completamente diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Deus começa dizendo assim para ela. todos os sofrimentos que o homem suporta nesta vida são insuficientes para satisfazer pela menor culpa que ele tenha. Isso quer dizer que se você for preso, for por campo de concentração, for torturado, etc., etc., isto não paga nenhum dos seus pecados. Zero. Por que Deus diz isso? Sendo eu um bem infinito, a ofensa cometida contra mim pede satisfação infinita. Isto não está ao alcance do ser humano. Desejo que compreendas que os males desta existência não são punições, mas correção a um filho que ofende. Assim, a satisfação que se dá pelo amor, pelo arrependimento e pelo desprezo do pecado, esse arrependimento é aceito em lugar da culpa e do reato. Reato é a pena devida à própria culpa do pecado. Né? Pena inerente ao sentimento de culpa. Foi quando ensinou Paulo ao afirmar, esse arrependimento é assim, não pela virtude dos sofrimentos padecidos, mas pela infinitude do amor. Foi quando ensinou Paulo ao afirmar, aspas, se eu falasse a língua dos anjos, adivinhasse o futuro, partilhasse os meus bens com os pobres e entregasse meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, tudo isso de nada valeria. 1 Coríntios 3, versículo 3. O glorioso apóstolo fez ver que os gestos finitos são insuficientes para punir ou satisfazer sem a força da caridade. Então tem esse elemento diferencial, que é a caridade. Como percebes, as mortificações são coisas finitas, e como tais hão de ser praticadas, são meios, não finalidades. Filha, fiz-te ver que a culpa não é reparada neste mundo pelo sofrimento, suportado unicamente como sofrimento, mas sim pelo sofrimento aceito com amor, com desejo, com interna contrição. Não basta a força da mortificação, é preciso o anseio da alma. O mesmo acontece, aliás, com a caridade e qualquer outra virtude, que somente possuem valor e produzem a vida em meu Filho Jesus Cristo crucificado. Isto é, na medida em que a pessoa recebe dele o amor e virtuosamente segue as suas pegadas. Somente assim adquire valor. As mortificações satisfazem pela culpa na feliz comunhão do amor adquirido na contemplação da minha bondade. Satisfazem graças à dor e à contrição quando praticadas no autoconhecimento e na consciência das culpas pessoais. Esse conhecimento de si gera desprezo pelo mal, pela sensualidade, induz o homem a julgar-se merecedor de castigos e indigno de recompensa. Bom, vamos parar um pouquinho, daqui a pouco eu leio o resto. Bom, acontece o seguinte, este arrependimento é perante quem? Perante quem você está se arrependendo? Perante Deus. Ora, se você encarar isso apenas na escala da alma finita, da alma terrestre, mesmo tendo a esperança de que essa alma terrestre vá ganhar uma imortalidade, tá certo? Depois de morta, o que é já expliquei que é um paradoxo, toda a dialética de culpa e reparação passa a ser terrestre, meu Deus do céu. Então você não pode se arrepender perante Deus, mas você vai estar se arrependendo perante um dos símbolos que na sua cabeça o representam na escala terrestre. Seja a igreja, o bispo, o pastor protestante, a comunidade, qualquer coisa. Então aí você entrou numa esfera de masoquismo, tá certo? No qual você não vai ter perdão nenhum, porque essa pessoa não pode te perdoar. Mesmo que você receba o perdão, a absolvição, rituais, canônicas, não vai funcionar para você. Você está perdoado, mas você não vai sentir que está perdoado. É? Porque isso só o próprio Deus pode infundir em você. Então, agora, se você se coloca no plano da alma imortal, o que acontece? Veja, acontece o seguinte. O caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência do meu ser, vida eterna que sou, é este. Nunca abandone o autoconhecimento. Ao desceres para o vale da humildade, reconhecer-me-ás em ti e de tal conhecimento receberás tudo de que necessitas. Conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesma nada és. Este humilhar-se perante Deus não é dizer, ah, eu sou um pecador, eu sou filho da puta, eu fiz isso e mais aquilo. E fica você ficar como dizer, perturbando Deus com a narração daqueles seus infames pecados. Tá entendendo? Não é isto. A humildade é isto, ao perceber que por ti mesma nada és. Porque quando você faz essa experiência, daí você começa a pegar, a ter o sentimento da sua continuidade, né? Perceber que a sua existência transcende os seus estados corporais, todos eles, transcende os seus papéis sociais, etc, etc. Então, se abre para você esta obviedade. Né? Eu tenho uma duração ilimitada. A minha alma, a minha vida, dura mais do que a totalidade da história humana. Né? Eu sou um dos fundamentos da realidade exterior. Eu e mais todas as outras almas. Né? Mas ao mesmo tempo que você vê isto, você vê a sua grandeza, você vê a sua absoluta falta de fundamento. Você diz, mas por que eu sou tudo isso? Da onde veio? Não tenho a menor ideia. Eu não posso fazer isto. Hã? Então, Deus está me sustentando no ser. Hã? Não é que ele me criou no passado. Não é isto, meu Deus do céu. Hã? Você só existe nele. Só existe com fundamento nele agora, nesse mesmo instante. E a hora que você entende, isso é humildade. Hã? Humildade não é você se envergonhar perante os outros dos seus pecados. Não é você passar vergonha em público. Hã? Não é nem você ir na igreja e ficar batendo no peito. Não é humildade, é isto. É você aceitar, vamos dizer, a realidade, o fundamento que você tem no ser. Hã? E entender, eu não existo nem por uma fração milionésima de segundo, né? Sem esse fator que me tirou do nada. E como ele mesmo diz, né? Aqui, quer ver? Verás que o teu ser procede de mim, que vos amei, a ti e aos outros, antes de virdes à existência. Você entende que você era apenas uma possibilidade na mente divina, né? E que, de repente, você não é mais só uma possibilidade. Você é algo que veio para ficar e que durará mais do que o universo. Meu Deus do céu! Isto é humildade. Então, a humildade, meu filho, não é uma experiência moral, no sentido que nós usamos de moral, de que ah, você transgrediu isso, você fez aquilo. Não, é uma experiência de ordem ontológica. Hã? É você ver a sua própria... Você vê ao mesmo tempo... Você não pode dizer, ah, vejo a minha nulidade. Eu não posso dizer que eu sou uma nulidade. Dizer que eu sou uma nulidade é dizer que Deus não fez nada. E, no entanto, eu estou aqui, eu tenho a prova de que eu estou aqui. Hã? Quer dizer, eu sou algo que Deus criou para sempre. Ele não vai mudar de ideia, ele não vai me revogar. Ele pode até me jogar no lixo, pode jogar no inferno. Mas acabar comigo ele não vai. Porque é da minha natureza ser imortal. Eu não posso me tornar mortal, mesmo que eu queira. Eu posso matar o meu corpo, posso matar minhas ideias, posso matar... Mas tem esse eu permanente que está no fundo, você não mata. Você está entendendo? Então, Deus me fez de uma vez para sempre. Por que, que ele fez isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu mesmo me faria, talvez, nem... Se eu tivesse o poder para ele, talvez eu nem fizesse. Então, isso aí é a verdadeira humildade, é a humildade no sentido ontológico, na qual você nem pode declarar que você é um nada. Porque se você se declarar que você é um nada, então você não seria um crente, seria um puxa-saco de Deus. Quer dizer, eu não sou nada. Como não sou nada? Você me fez para sempre. Hã? Eu sei que eu existo, eu sei que eu sou uma realidade. E uma realidade que é para durar para sempre. Então, não tem como você não ser preenchido num senso de gratidão indizível. Está entendendo? Eu preciso, ah, vou confessar Deus meus pecados. Você nem lembra de pecar nessa hora. O perdão já veio. Hã? Está entendendo? E vem em função do amor divino. O amor divino te é dado quando, pela humildade, você não diz que você é um nada, você diz, sem você eu sou nada. Mas eu não posso ficar sem você, não tem como ficar. Onde que eu vou me esconder? Como diz a própria Bíblia, onde que eu vou me esconder de Deus? Hã? Então, assim, eu vim para ficar. Quem foi que me botou aqui? Foi você que foi. Por que você fez? Porque você me amou. Você me viu como possibilidade e me amou e quis me fazer para durar para sempre. Esta é a experiência. Para isto, você tem que acalmar um pouco, entendeu? E sentir a permanência do seu eu ao longo de todas as experiências, de todos os estados, desde que você era pequenininho até agora. E você vê tudo isso comprimido, como que num ponto. Onde está esse ponto? Onde você está agora? Você é o cara que passou por tudo isso, todas essas mudanças. Você já mudou de ideia, mudou até de personalidade. Mas tem uma coisa dentro de você que diz eu. E quando diz, sente a mesma coisa que dizia quando era criancinha. E você sabe que você é aquele que você foi aos 2 anos, e que foi aos 5, e que foi aos 6, e que foi aos 10, e que foi aos 20, e assim por diante. E você entende? Assim existe este ponto que aqui, você imagina o tempo como uma linha e um ponto que vai seguindo essa linha. Este ponto continua. A linha começou num ponto, ela termina outro quando você mora. Mas o ponto continua. E este ponto é você. A hora que você teve a experiência, você entende o que é a imortalidade. Se Santa Catarina ouvisse isto com a sua alma mortal, ela estaria liquidada. Porque se você não tem uma medida da sua imortalidade, como é que você vai ter gratidão pela imortalidade? Não dá. Você vai agradecer por essa porca vida, só leva porrada, tudo dá errado, todas as suas esperanças vão para o brejo. Você vai agradecer por isto? Não, você fica revoltado com isto. Porque essa vida, diz a prece da Virgem Maria, é um vale de lágrimas. Mas, quando você tem esta... Mesmo que você tenha brevemente, e mesmo que seja difícil você voltar a esse estado, porque vai ser difícil, porque os pensamentos se introduzem de novo, confundem você, você perde de vista a perspectiva, porque você quer pensar. Eu digo, não, o pensamento tem que passar. Aí você tem que sentir o eu que está por baixo de todos os pensamentos. Então, isto é um exercício que eu dei para vocês. Se não fizer exercício, bom, você não vai ter, vai pensar, pode pensar na eternidade quando você queira, você não vai chegar nisso. Entendeu? Então, hoje nós precisamos fazer esse exercício, mas Santa Catarina fez, eu acho que não. Eu acho que ela já estava nesse estado naturalmente. Porque a alma mortal, enquanto tal, não fala com Deus. Entendeu? Então, ele diz, verás que o teu ser procede de mim, que vos amei a ti e aos outros, antes de vir da existência. Esta frase começa a adquirir um sentido para você, e você vê que disto aí depende o seu destino eterno. Porque é no momento em que você está como alma imortal perante Deus, que você pode até odiar a sua existência como alma imortal. Isso não vai acontecer para a maioria de vocês, para nenhum de vocês, creio eu. Mas para algumas pessoas acontece. E isto é a condenação eterna. Quando você não quer. Mas normalmente isso não acontece para as pessoas. Quando elas experimentam isso por um segundo, quer dizer, a gratidão as preenche tanto que elas se tornam a própria gratidão. E tudo que elas vão fazer daí para dentro é a expressão da gratidão. Está entendendo? Então, isso é uma experiência para ser feita, não é um conceito para ser discutido. Podemos discutir o conceito depois. Depois que tem a experiência, você dominou a experiência, vivenciou aquilo profundamente e entendeu, como uma teoria, mas como um fato, uma coisa que está acontecendo para você. E que depende exclusivamente, vamos dizer, da direção da sua atenção. Normalmente, a nossa atenção vai para os nossos pensamentos, os nossos estados, as nossas memórias, os nossos desejos, etc, etc. Nós nunca vamos nos livrar disso. Enquanto você tiver uma vida corporal, você vai, neste mundo aqui, você vai ter tudo isto. O problema é só o foco da atenção. E a atenção tem que baixar para um nível mais permanente, mais, por assim dizer, mais lento, que sempre esteve aí. E que, por exemplo, quando te deram um nome, você conseguiu se reconhecer pelo mesmo nome porque você sabia, né, chamar de Joãozinho a primeira vez, quando chamar de Joãozinho a segunda, você sabia que era com você. Porque não adianta o pessoal querer te vestir uma identidade de fora, porque você não vai saber que a identidade é sua. Entendeu? Então, toda essa coisa de papéis sociais, de aprendizado, tudo isso aí é uma fantasia de sociólogo louco, de psicólogo louco, que não entende que ninguém pode dar uma identidade a ninguém se o sujeito não for capaz de pegar. E se ele é capaz de pegar, é porque ele permaneceu o mesmo. É a este mesmo que você deve dirigir a sua atenção. E se você não tem isso mais, você quer, eu quero ser humilde, então o que você vai fazer? Você vai viver se rebaixando na frente dos outros, você vai desenvolver um sentido obediencialista que só vai te corromper, porque daí chega um bicho safado, vigarista, que manda fazer o que é errado, tu vai fazer. Tá entendendo? Você vai ser um puxa-saco de autoridade. Tá entendendo? Porque não é para ser puxa-saco nem do Papa. Se o Papa fizer o treco errado, tu tem que chegar lá, como a própria Santa Catarina fazia, né, e dizer, olha, seja homem. Tá entendendo? Então, não é para ser puxa-saco. Humildade não é, não é viver de cabeça baixa. Não é ser bonzinho. Ou como dizia o Chesterton, o cristão tem que ser humilde, não modesto. Como pode ser modesto se você é uma alma imortal, se Deus te fez para sempre? Como você pode dizer que você é um nada? Como nada? O que é isto? Tem uma, vamos dizer, uma forma de existência que te eleva a uma dignidade que, como diz o salmista, está um pouco abaixo dos anjos e às vezes está até acima deles. Então, isso aí é uma experiência. Então, está aí Rafael Salve e Eloy Vaita. Isso aqui é a dica que eu estou dando. A hora que você faz isto, uma vez que seja, você nunca mais vai esquecer isso. Você vai saber que todas as coisas que você pensou sobre seus estados, sobre personalidades, papéis sociais, é tudo uma fantasia. Não tem substancialidade, mas você tem substancialidade. Agora, todo o pensamento moderno é para dizer que a sociedade tem substancialidade, a linguagem tem substancialidade, os papéis sociais têm substancialidade, e você não. Agora, se você não tiver substancialidade, como é que você ia absorver um pouco disso que fosse? Quer dizer, eles querem dar a ideia do ser humano, do indivíduo humano, como se fosse uma entidade fantasmal, né, preenchida de elementos que não tiveram origem, que se formaram assim como uma espécie de peido cósmico. Tá? A sociedade, a linguagem, a classe social. Isso é tudo uma alienação. Isso é um golem. Você sabe a história do golem? Cara, que é uma lenda judaica. O sujeito fez lá um boneco de barro e assoprou lá, fez uma mágica e o boneco de barro começou matando gente. E daí ele não sabia como desmontar aquela porcaria. Quer dizer, é um ídolo que você criou. Digo, não, meu filho, nada disso. Quem existe sou eu, porque Deus me fez para durar para sempre. Eu sou uma entidade substancial muito mais real do que todo o universo físico que eu estou vendo. Quando não existir mais o planeta Terra, eu vou existir ainda. A história humana inteira não significa nada perto de uma vida. A história humana não é imortal. A história humana teve um começo e vai ter um fim. Mas você teve um começo e não vai ter um fim. Hã? E se está falhando, ainda tem isso. Além disso, quando quis recriar-vos na graça, com inefável amor, eu vos lavei e vos concedi uma vida nova no sangue de meu filho unigênito. Então, quer dizer, se falou, Deus botou um mecanismo de correção que restaura a sua imortalidade. Não a sua imortalidade, mas a imortalidade na glória. Hã? Então, eu acho que é isso aí, né? Agora, tem uma pergunta aqui no chat. O Léo pergunta se é possível, ou como é possível ensinar isso a uma pessoa que não tem estudos. Quê? Uma pessoa que não tem estudos. Eu não sei. Pô, deve ser possível. Mas eu, assim, só sugeri essa técnica para vocês. Eu não tenho uma técnica para todo mundo. Se eu tivesse, eu estaria dando curso disso, ensinando as pessoas a fazer isso. Mas a minha formulação desta técnica, que eu tirei de várias fontes, tá certo? Fontes, vamos dizer, as mais estapafúrias, as menos recomendáveis, gente da nova era, do Gurdjieff, do sufismo, etc, etc. Foi lendo todas essas coisas, eu acabei condensando nisso aqui. Eu condensei para vocês. Como é que ensina para os outros que não são meus alunos? Eu falei, não sei, eu só posso ensinar meus alunos. Mesmo assim, não é fácil. Aqui está aí o Rafael Salles de Nola. Não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque você tomou isso como uma preocupação, como um pensamento. Quando não é, é um exercício, é uma prática, é uma ação que você faz. Uma ação interior, de puxar o foco da sua consciência para baixo, para aquilo que está por baixo, que é aquilo que é o fundamento. Né? E por isso diz, verdadeira substância, substare, aquilo que está embaixo. Então, o que está por baixo de todas as suas experiências, de todos os seus estados, de todos os seus pensamentos, e que você chama de eu. Porque se não existisse isso, então, de fato, não existe eu nenhum. Existe só uma multiplicidade de estados. Né? Deu para entender? Então, eu acho que por hoje é só, né? Então, deixa eu ver se tem alguma... Não esqueçam, por favor, aqui, os que puderem, deem uma força para o Júlio Severo, que é uma vítima de uma injustiça monstruosa. E se puderem também, deem uma ajudinha para o Alejandro Penha Escusa. Muito obrigado, até a semana que vem.